É a baixa altura, até a 35 aguardando autorização para decolagem. Guardião 01, não aguarda autorização para decolagem. Afirma autorizado, taxiamento a baixa altura sem interferência com o Lozer. Gol 1164, forma um helicóptero taxando a baixa altura na cabeceira auxiliar, não interfere com a sua aproximação. Mesmo, 164. O Charles Romeu aqui, visual, passando. Sim, Charles Romeu, mantém a posição, aguarde instruções. Então 01 não autorizado de colapso no 1-8-7, vento 140 com 10. Autorizado a colar, guardião 01. Então 01 não confirma quanto está a bola? 05. 05. E fora do solo pro sul, guardião 01. Gente, fora do solo, 1-9 com o do litoral sul, chama controle em 1-9-3-5, bom voo. 9-3-5, no atingido litoral sul, guardião 01. Grato. Charles Serra, o meu autorizado da presente, comprou noroeste, reporta quando fora do solo, vento 130 com 9 altímetro 1012. Reporta lá fora do solo, já decolando. Bom, no 64, solo 19, livre à direita, chama solo em 121 decimal 1. 121 decimal 1, vou 1164. Já foi para Charles Serra, o meu já fora do solo, senhora. Charles é o meu fora do solo, 119, comprou a noroeste, chama o controle em 119.35, bom voo. 119.35, bravo, tá regressando. Alfa Juliette, posição no 0, Pátio 1. Alfa Juliette, posição no 0, Pátio 1. Voo 164. Controle de Salvador, boa tarde, o Guardião 01. Guardião 01, prossegue com condições visuais. Prosseguirá em condições visuais, o Guardião 01. Sabe 077, chame Recife 1251, alterna 13325. É, 251-3325, gol 9077. Controle Salvador, faça falta Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, prossiga. Decolado de Salvador, segue para sobrevoo Natal do Forte, já, mantendo 500 pés AGL com o Clube Noroeste, mantendo a magnética 060, 500 pés subterrâneo. Gente, confirma apenas o destino, Charles Serra Romeu? A priori sobrevoa na Praia do Forte. Daqui a 2 minutos eu confirmo se vamos pousar lá e aguardar ou não, senhor. Gente. Prossiga, Vitorinho de Serra. Vitorinho de Serra, vai seguir como número 2 da aproximação, mantenha a chegada. Sonâmia 326, após etapa de separa 2000, autorizado a final do procedimento elétrico de rede, estando a zero, sendo estabilizado. Marcando para 2000, formando estabilizado e alerta X-Ray 1-0, Sonâmia 326. O 63 315, observa o Boeing da Gol que ingressará na posição 10 à sua direita, pode ser autorizado de manhã pronto para o táxi. Aguardo o voo 10 após reporta para o táxi. Zero, confirma intenções. Patrulha, tomou guardião 01? Afirmativo, confirma intenções. Patrulhamento preventivo em toda Salvador, guardião 01. Thank you. Boa tarde, da 3193, informação Kilo, solicito Galeão 3400. 3193, boa tarde, autorizado Galeão, Oliva 360, decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irumi, via Open November 857, Moço. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5503. Autorizado nível 360 para o Galeão, conforme rota plana de voo, saída da El, Leda, Irumi, Upper November 857, Monstro. Decola da 10, primeira curva direito, controle 11935, e aciona 5513, turn 3193, no 09. Tem 3193, com presença correta, um pronto para o direcionamento. Câmara. Salvador, faça a falta de Sérgio Romeu. Com mudança de ação, onde era sobrevoo, agora está em contrapouso no Sierra Juliette, Novembro e Yankee. Gente, Charlie Sierra Romeu, apenas para lembrar que para nova decolagem será necessário uma nova notificação. Afirmativo. Muito obrigado, estima a falta de propósito. Gente, Charlie Sierra Romeu, reporte livrando a CTR. Serra pós-toque, desce para 2000, autorizado a final do procedimento ILS revisando zero, chame estabilizar. Olha, fazendo para siga. Autorizado, táxi 41, descende, mostrando 0, torre 1895, registro 012, apenas confirmando que tudo é bom, por gentileza. Confirmo, então 132, 132, 102, tem limitado, reportando o ponto de pela 295, GNR, minha 35, pela vez, muito obrigado, uma boa parte. Ah, boa parte, para você também. Bem, 6326, sucesso do localizador, só pista dele. 6326, completa sinal do procedimento, isso é minha torre, no 895. 6326, boa tarde, obrigado. Salvador, boa tarde, trânsito 4, 4164, Guarulhos, 0, informação do seu. 3154, aciona identificação, chegada à mar é autorizada voando direto mar, desse mantém ao nível 050, altímetro na 012. Pode entrar 050, na 012, a possibilidade de voar a proa mais na frente, segura? Foi, TAP 3154. Prossiga. Mais uma vez, desculpe, contra-direção, pouso da porta, só para ser envolvido em regresso para Salvador. Gente, Charles Serra Romero. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 1966, informação Kilo, vai atingir 170. Pela 966, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça via para o nível 060, QNH na 012. Desce via para 6000, ajuste na 012, voo 966. Salvador é 861432, informação Kilo, vamos para a costa. 6142, autorizado Recife, nível 350, decola pistão Rosero, a curva à esquerda na saída Pulca Caju, via Upper Zulu 17. Após Potro, Papá, Oscar, Tango, Romeu, Oscar, e após prossegue direto. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5521. Recife, nível 350, decola 90, curva esquerda, feira Pulca, São Caju, Campos do 97, Porto, após o CT. Controle 11935, transporte 5521, Rotiné 6145. 6142, cumprimento correto, um plano pushback na meta. Boa tarde, Ali Serra Romeu, ciente, chame para o regresso. Direito, chame o solinho, 1211. 1211, 6326, boa. No 5, livre decolagem, 10, vento, 150, grau 099. Posição 01 no Pationo. Alfa Juliette, posição 01 no Pationo, 6326. Tá passando o turno estabilizado. Vitor de Serra, completa final do procedimento, você me surge no 895. 1895, Vitor de Serra. Boa tarde, Papa Romeu, Vitor de Serra. Especialmente o Fui. Vista Linha Externa, guarda minuto foca. Correção, continua a aproximação, aguarda autorização de voo. Ok, a intenção é cancelar o externo e prosseguir para o 17. Quase para. Tem que abordar para o cancelamento. Defalado 33, chama controle 1-1935, bom voo. 93, obrigado, uma boa tarde. Victor Índia Serra está passando externo, procurando cancelamento e prossegue para 17 base pela direita. Victor Índia Serra, cancelado 33, livre base pela direita da ONU-SITE, reporta na final da ONU-SITE, baixado e travado. Afirmativo, chamaria na final da ONU-SITE, Victor Índia Serra. Boa tarde, controlando a Xanéa 3152, Profesco, Israel, Mótima. 3165, contato radar, submantenho o nível 360 e vou direto Leda. Direto Leda 360, Xanéa 3155. Após o SAP desce para 2000, altímetro no 0 no 2, autorizado ao final do procedimento Electric Rave, vista no 0, chame estabilizado. Sim, no 966, desce montanha ao nível 050. 050, gol 966. Pouso no 7.760 por 9. Afirmativo, está girando base, informa que está baixado e travado. Paulo Salvador, está 193.09, só que segue a ferramenta. 93, autorizado, são para o ataque. Sim, eu vejo um ataque, 3.93. Juliette Serra, acione 0145, voe para o farol de Itapuã, reporte para a descida, altímetro no 0 no 2. Serra, é para caralho. Controle, o Papa Romeu, tira passando, passou o CIA 1 na sua senhora rotatória, visão com o campo. Charlie Alfa Tango, mantenha a rotatória e chame a torre, no 8, decimal 95. Mantenha a rotatória e chame a 895, a torre, graças. Torre, boa tarde, o Papa Romeu, tira passando. Aeronave? É o voo 1097. Voo 1097, acione identificação, chegada bom, se autorizada. Desce para 4000 pés, altímetro no 0, 12. 4000 na chegada bom, altitude 1012, 097. Sim, se autorizado, backtrack, livrando a primeira à esquerda. Um corte de frequência, boa tarde. para o helicóptero, mantendo 510, não irá interferir nessa aproximação. Gente, do tráfego da 394. Então, eu vou falar para você da Fatango 3 milhas da final da nossa. Cara, Fatango, só confirmando o seu transponder está com algum problema? Negativo. Ah, tá acionado agora 5471 no modo Charlie. Tem que Charlie, Fatango, livre ponto. Já pegou a mensagem? Pousa diretamente no pátio ou na cabeceira 17? Na cabeceira 17. Tem que Charlie, Fatango, vento 130 com 9, livre ponto 17. 130 com 9, livre pouso 17, tá bom. Alterno no 3325. Uno 25, Uno, Uno 3325, boa tarde, Xenia 6305. O 6142 aguarda pro seu estacionamento. Zero ano, confirme posição. Alô, Salvador, tá 3193. 138 a bordo, tá com 3:50. Alternado é o Campinas, pronto, tudo bem. 3193, tá autorizado o táxi, linha parte 1, tá saindo, apontando 0, torre 1895, assistindo 012. 092, está autorizando o passe até a Índia, ponte espera da 10. Chama lá 1895, tá? 3193, boa tarde. Sinal do ILS FRIP 0, chama estabilizado. Chama estabilizado, X-ray, ou ajuste 1012, gol 966. Salvador do Céu, Juliette Serra, ponte de para a descida. Então, Juliette Serra, desce para 510, X-ray 1002, e reporte. Visual com campo. Torre Salvador, boa tarde, estão 3154, final da 10, baixado e checado. São para Torre? É o 3154, final da 10, baixado e checado. 3154, livre pouso 10, vento 740 com 1. Livre pouso 10, tá 3154. Tá limitado a 510. Hotel Juliette Serra, mantenha a piloto fora do Capuã, na torre no 895. Liga Charlie Serra Romeu. Torre Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Oi, Felipe. Estabilizado, gol 966. 966, completa final, chame a torre no 895. 3895, obrigado, bom domingo. Novamente. Hotel Juliette Serra, reportando vertical do farol de Itapuã, para informação, Boeing, na final da correção, passando o externo no momento. Reporta visual com o Mendes, reporta na vertical do farol de Itapuã. Então? Guarda, você tá livre. Guarda, 966. Boa tarde, gente, tem a confiança. Leda Dael, Leda Motiva. Via Upzulu 10, após Pubave, Upzulu 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119.35, transponder 5530. Alô, Salvador Gol 2009, autorização aliás, Lima 2007. O Gol 2009 prepara a saída da El Coral. Apenas confirmando, 240 nível? 200 da El Coral. Gente, estou aguardando a coordenação. Vai. Solo, procedendo 5-4, livrou, só se escuta. 3154, prossegue via Alfa, reportando a Juliette. Alfa, então Juliette, 3154. Uno 1510, quem é da 1012. O altímetro no 012. Juliette, 354, ingresso Juliette, posição 05, observa o pushback do Airbus da Avianca. Visual com a Avianca, injetando Juliette para 05. O 2009, pronto, copia. Não é que eu prossiga. Autorizado de Elza, nível 200, decola 10, curva direita, saída da El Coral, via Golf 677. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5542. Autorizado 200, Elza, decola da 10, da El, da El, transição coral, curva para a direita, pode ser que a Golf 677. 193, vou controle 5542, transporte. C2009, está correto, pronto, despegue o treinamento. Tá. Salvador, assinaria 42, está assinado. 133 a bordo, 3 horas e 58, 0 na Natal. 6142, está autorizado o táxi, via parte 1, no Texas da Índia, ponto pé 10, time torre 11895, ajuste no 012. Observando o táxi do Airbus ZT. Olá, boa, Gol 966, livrou Foxtrot. Vem 150 com 9. Noite autorizado Brasília, nível 360, decola pista no 0, curva de direita, saída árvore elefa, via peso 17, controle de Salvador opera 119, decimal 35, transponde 5552. Autorizado nível 360, cola pista no zero, curva direita, perfil árvore elétrica, segue na perfil 7, volta com cone plano de Salvador, com o 9, decimal, decimal, cone 5, governo chanelo 6320. 6321, contagiante, está correto, está pronto o desvexamento. Camarada, condição do chanelo 6320. Decolado 48, chama controle 1 no 935, bom. 935, tá 3-1-3, tá mais. 2 Salvador, tá 3-1-3, perfil da Dael Leda, subindo para o 360. Tá 3-1-3, contato radar, se mantém no nível 360 e vou direto Leda. Ok, direto Leda para o 360, tá 3-1-3. 42 decolado 51 no 935 bom voo. Voluna 097, completa final do procedimento, chame a torre no 895. 1835, ligado. Tô Alfa Salvador, Igual no 097, boa tarde, estabilizada, X-Ray. Bono 097, livre pouso no 0, vento 150 com 1. Livre pouso, Bono 097. De Alfa e Zulu 17, após a Pina, depois prossegue direto na forma rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5550. Autorizado Brasília, nível 3620, saída aba Alfa, Alfa Zulu 17, Pina. Controle Salvador 119.35, transponder 5550, da 3567. 3567, estou correto, pronto para o tratamento. Sim, 2019. Tá na 3.4, acione identificação, chegada malha autorizada. Esse é para o nível 050, QNH 1002. 050 na malha, possibilidade de presente para o ITAP ou Duna, quem sabe? ITAP, 6.3.4, autorizado. Para o ITAP, então, 6.3.4, muito obrigado. Salvador, 0397, confirma? Sim, 56, chama só em 1211. 1211, obrigado. Você não passou seu panel no sistema? Salvador, 2009, 144 mortos, 240, Aracaju. Suna 2545, alterna no 2085. 2142, bom trabalho. Amém. 2110, 12. Obrigado, Patrícia, ponto 0019, 2190, 1009. Fala, Salvador, 1097, Librão, boa tarde. 1097, está autorizado o taxi Alfa, reportando a Juliette. Boa tarde, Juliette, 097. 5 após a passagem do break da Gol, está autorizado a chamar para o táxi. Salvador, tá 3567 para pushback estacionamento portão 4. 3567, aguarda número 2, setor. Sim. Salvador, boa tarde, vou 2009, 0110. Vou 2009, livre a linha de colapso no 027-40 com 8. A linha de colapso, tá, 10, vou 2009. Boa tarde, gol 1659 na posição 10, gente da informação Lima, solicita autorização para o Rio de Janeiro Galeão. Torre Epsilon Velo de Gol, próxima fatriz. 097. Pouso na 35 ou no 7? Poderia confirmar o vento? 730 com 8. 35, vento. Tem que reportar na final da 35, é com 1 novembro. Vou reportar na final da 35, então. O NOIS 84 prepara sair da Pucacaju. Pucacaju. Com o prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da EL, Lady Lume, Yelpa November 857, Moço. Controle Salvador opera 119, sinal 35, transponder 5551. Autorizado nível 360, da EL, Leda, Irume, decolando da 10, curva direita, Yelpa November 857, Moço. 1935 ao controle, 5551 é o transporte. Voo no 659. 659, controlamento correção, pronto para o tiver estacionamento. Camarada, voo no 659, está pronto. Voo no 659. 1884, está vendo. 2009, decolado ao 01, chama controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. 35, transponder 5555. Estou já da Aracaju, em vez de voo 2501, outro de voo, golfo 1037, da Paulo 0, curva de Aracaju. 1935, 14, transponder, 1984. Gente, 1984, poderia entrar correto, confirma. Está pronto para o feedback? Foi Coral. Zero Sete, vem de aposto 0 na 0, torre 1195, adicione 0 no 2. Paulo, voo no 659, pronto, na posição 10 para o feedback. 959, autorizado, chama o táxi. Vou para o táxi, voo no 659. Então, 3567, após o observo táxi do Embraer Azul, pode ser autorizado, se tiver acionamento, manda para o táxi. Deu após o azul, autorizado para chover que acionamento está 3567. Boa tarde. Não, 3567, por gentileza, veio a condição de coordenar com a equipe de solo de modo a fazer o pushback, a deixar o aeronave como se fosse na saída do pad 3, igual à posição 05 efetuou pushback, assim o Boeing da Gol poderia ingressar na posição 04. Ok, coordenar para deixar o 04 livre, prosseguir até o 05, é isso? Para 3567. O 3567 efetuou pushback como se fosse a posição 05, de modo que deixa o começo, né, do pat 1 livre, de modo a deixar quem ingressa na Alfa Juliet para ingressar na 04. Ok, deixar 04 livre, entrada do pátio, está 350. Boa tarde, aqui 4065, boa tarde, Olinda, Paulo 60, vento no 40 graus, 50, né? Passa com proa de serra índia com índia, vai mantendo 500 pés, com dois a bordo. O código é o 0123 do Tripa Paulo Lima. Papa Romeo Lima, tudo condições visuais, 500 pés, outro trem Salvador 1012, instituiu através do cruzamento da final da 10 antes do Nifimbra, sem interferência com o tráfego antes do Nifimbra. Informei na final para pouso. Lima. Controle, Guardião 01 no Travag, que sua sua intenção retornar para Salvador. Garante Guardião 01, aguarde transferência das comunicações. Aguardando transferência das comunicações, Guardião 01. Fala Salvador, gol no 659, está pronto para o táxi, hotel na Florianópolis, 4 horas e 5 minutos de autonomia, 176 a bordo. No 659, estou autorizado o táxi até através da posição 06. Até através da 06, agora no 659. 01 chama a torre, Salvador em 1895 para ingresso no circuito de tráfego. Com 895, braço, Guardião 01. Sena 314, está ligado próximo a CLS, fomos tráfego no helicóptero a baixa altura, efetuando o cruzamento da final da 10, sem interferir com a sua aproximação a chumeta. Baixa altura, 500 pés, sem interferir. Ativo, vai ficar de olho no tráfego, 63, no 4. Controle Salvador, boa tarde, voo 620, informação Lima. 620, assina a indicação, mantendo de voo 050, chegada à área. Identificou, DF 050, 55 por adito, né? Guardião 01, boa tarde. Continua a aproximação, confirma, pousa na 17 ou vai direto direto? Eu estou ligado direto para... Temos um tráfego aproximadamente 5 milhas. Está prosseguindo para o norte? Caso visual com o mesmo reporta, não está autorizado da presente cruzamento deste de aproximação da 10. Direto para o GRES, o Guardião 01. Autorizado o cruzamento deste da 10, direto para o GRES, visando o Guardião 01. Então, esse é o visual com o coronavírus. Né? 959, prossegue o táxi. Via Bate 1, Taxi Índia, Ponte Faro no 0, Torre 1, 1895, existe no 012. 4-0, Voareira, passa 2000 azul, 4-0. Yes. 3-1-4, estabilizado? Afirmativo, já ele chamou estabilizado no final da X-Ray, dá 1-0. 7 é aproximação, ele é estimado em Salvador em 1-8, decimal 9-5. Oceaner 6314, estabilizado final do ILS, X-ray da pista 0. Oceaner 6314, continua aproximação, agora da autorização de pouso, ajuste no 012. 1-0-1-2, não se escuta, 6314. Torre Salvador, boa tarde, Gol 659, Gol 0 pronto. Gol 659, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantendo, voa no 6-5. Chega o Farro da Lima, sinal para pouso. Tá, 42 a bordo, 3 horas e 14, alterna Uberlândia. Está 1-0, Oceaner 6314. 1-0, Torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-2. Muito grata, bom final de semana. 1012, autorização via Índia da Ponta de Espera, 1-0, Torre 1895, feliz março, está 3-50. Observa o táxi de arborização após estar autorizado o estacionamento, chamando o professor táxi. Colo para o 1-0, frequência livre, boa tarde. Boa tarde. Obrigado igualmente. Boa noite, 59, Aninho mantém o 1-0. Aninho mantém na 1-0, 1-6, temporada. Salvador 1012, livre de aproximação, inicia redução e chama estabilizado, Gol 620. Ok, 2012, Gol 620 para trás estabilizado. Você, Gol 2? Você está no solo, por quê? Já está fora do solo. Sete. Teste em condições visuais, altímetro em Salvador 1012. Acesse regras de voo visual 503. Acione 4 transponder 01122. Mantendo o setor noroeste de Salvador. Informe para o retorno à Serra Índia com Índia. Paciente, é 0212. Poderia confirmar o transponder para o Bravo? 01122. 01122, então. Vai chamar para o regresso Serra Índia com Índia. Para manter 500 pés setor noroeste para a Serra Bravo. 1-4, está autorizado Alfa, reportando Juliette. Alfa, antes da Juliette, boa tarde, 3-1-4. 3-5-6-7, mas está autorizado no 0, boa tarde. Boa tarde, mantém. 1-6-5-9, livre decolagem da pista no 0, vento no 0 grau, 7-9. Livre decolagem, está no 0, boa no 6-5-9. Quem é interessante, copia, por gentileza, 0-2 a bordo? 07. Serra para o Sobe. Autorizado, bom dia, Cisa Lapa, nível 240, decola da 17, a curva à esquerda na saída Momo Vatap via 842. No Paulo prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5532. Uno 659, decolou Zulu 2, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa parte. WhatsApp, Vitor Alfa, Tango, Alfa, Papá. 359, contato na terra de decolagem, tudo mantém o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, Oleda. Após 2000, Oleda, 360, voando em Rebraço. Papá Serra Bravo vai afastar 50 milhas de Salvador? Sete. 6321, estou autorizado o teste via parte 1 da Índia, posição na 0, torre 11895, existe na 012, seguirá o Boeing da Gol. Parte 1, já posição na 0215, vai seguir pela gravação via 321. Parte 1, 1884, temos 144 a bordo, autonomia de 1h50, alterna Recife. Então, 3567, livre de decolagem, vento 1, 30 graus, 79. Autorizado a decolagem, 10, tá, 3567. Tudo boa tarde, agora 620. 45, 84, livre? Lá dentro. Observo o táxi da companhia após o gráfico direto, posição 06. Após a tráfego da companhia para o 06, 6349. Alô, Salvador, agora 1097. Prossiga. Sei que tá muito cedo ainda para a compra da autorização, mas poderia mostrar pelo menos a saída prevista para a conferência, por favor. Beleza. Ai, beleza, muito obrigado. Salvador, vou 1884. Então, 3567, decolou o Zulu 5, controle agora 119-35, bom voo. 1935, então 3567, obrigado. Gol no 620, livre pouso na pista no 0, vento no 30 graus, 99. Pesado pouso por 620, não, no 0. Gol no 884, boa tarde, mas eu posso fazer no 0. Ok, 884. No 360, sai da água. Nível 3620, sai da água. Quando possível, para de elefa, para 357. Autorizado Alessa, 3567. Autorizado, 3567. Estou passando tudo para o Papa Serra Bravo. Já está no regresso para o Serra Índia, assim. Eu peço livre para o Papa Serra Bravo. Muito grato, Mais Bom dia, quando eu vi o 706, passing, slide over 206.